E pessoal, bem-vindo a mais um Quick Quest. Esse é o Quick Quest número 30. E hoje temos um assunto bem interessante, um e-mail de um ouvinte chamado Alessandro Teixeira. E ele veio perguntar aqui se programação virou modinha, né? Ele comenta que ouviu várias vezes em ônibus, o pessoal comentando que programação era fácil, falar sobre variáveis, e também ele pergunta se isso pode manchar o mercado. Então, vou tentar falar alguma coisa aqui. Então, quando a gente fala de programação, a gente fala de usar uma linguagem de programação para resolver algum problema. Então, como a gente tem diferentes tipos de problemas, a gente tem diferentes tipos de linguagem. A gente poderia, por exemplo, usar apenas a mesma linguagem para resolver todos os problemas, mas a linguagem muitas vezes não tem uma abrangência tão grande. Então, por exemplo, é por isso que você tem tantas linguagens diferentes. Por exemplo, você tem C++, você tem Java, você tem C#, você tem HTML, você tem PHP, você tem ASP, você tem Perl, Python, várias linguagens de scripts. E cada uma delas foi feita pensando em alguma coisa que seria mais fácil resolver usando ela. Então, por isso que até muitas vezes você, em projetos grandes, você tem uma miscelânea de linguagens. Muitas vezes, por exemplo, os engines de jogos são todos escritos em C++, com alguns scripts em Python para simplificar as tarefas, com ferramentas escritas em C#, e assim por diante. Então, a gente tem que lembrar também que linguagens de programação, elas também têm diferentes complexidades. Por exemplo, se você quiser... por exemplo, você tem um carro, né? Você é uma empresa aí que tem um carro e você quer criar um sensor para detectar, sei lá, a distância e acender uma luzinha. Então, a gente está falando de uma programação de muito baixo nível, que nos microcontroladores. Então, para se programar nesse nível, primeiro que você tem pouca memória, você deve ter o quê? 4K, 8K de memória. E, normalmente, só o header do arquivo, por exemplo, Java compilado, é maior que isso. Então, você precisa de uma linguagem que tenha, que a gente chama de overhead, de memória bem baixa, ou seja, que ocupe pouquíssima memória. Então, por exemplo, C seria a linguagem ideal. E como é que você resolve a programação de microcontrolador? Todas as funções do microcontrolador são mapeadas em memória, então o programador tem que escrever em endereço de memória para dar ordens para o microcontrolador. Por exemplo, acendo a luzinha, tem um endereço lá 0FFF, e se ele escrever nesse endereço aí, se ele escrever 1, acende a luzinha, 0 apaga. Então esse, por exemplo, é um problema de baixo nível, bem hardcore. Enquanto outras pessoas podem, por exemplo, ter um problema de resolver, que é como você mostra uma imagem em um HTML. Querendo ou não, você vai lá e você programa um código HTML. Ou às vezes você quer pegar, por exemplo, HTML e combinar com base de dados. Então você vai pegar, sei lá, um PHP que vai fazer uma leitura de uma base de dados em SQL e vai popular uns campos na interface, sabe? Ou às vezes você está trabalhando com uma ferramenta, como é utilizado C#, então você tem que garantir, por exemplo, que a ferramenta sempre funcione, independente da quantidade de erros. Então você tem muito tratamento de exceção. É uma linguagem que não necessariamente é rápida, porque o objetivo dela não é ser rápido, o objetivo dela é ser prática e ser uma linguagem, digamos, moderna, onde ela consegue ter artifícios de programação em eventos, e você também pode usar muito tratamento de exceção. Por exemplo, se der um null pointer, você pode pegar a exceção e dizer para o usuário: ó, alguma coisa de errado aconteceu, tente mais tarde, quando na verdade aconteceu um problema dentro do sistema. E, bom, mesmo assim, falando de complexidade, por exemplo, a gente pode tentar usar um exemplo bem simples. Imagina assim que a gente quer fazer uma imagem se mover na tela. Então, para a imagem se mover na tela, digamos, é um problema simples, né? Você pega a imagem e, por exemplo, se você está usando flash, você arrasta a imagem para a interface e você manda, sei lá, enquanto infinito, você incrementa o x. Ela vai ficar andando infinitamente, sei lá, para a esquerda. E agora imagina que você quer aumentar um pouco a complexidade disso. Você quer que, na verdade, ela tenha um pouquinho de física, assim. Uma física bem simples, tipo, se essa imagem pular, você quer que ela caia, por exemplo, quando você aplica a física, a gravidade. Então, você já aumentou um pouco a complexidade do problema. Agora, imagina você, por exemplo, fazer... para resolver esse problema, você tem que resolver, na verdade, bonecos 3D, né, andando no mundo. Então, quer dizer que não é só você mexer ela, mas, por exemplo, tem que cuidar da animação, tem que fazer o ritmo de blending da animação. Então, tudo isso que a gente está falando é alguém programou para fazer, né? Imagina esse 3D com uma física, uma simulação de física, para quando você bater em alguma coisa, por exemplo, o boneco tropeçar e aí a animação tocar corretamente. Agora, levando para um nível maior ainda, imagine você, por exemplo, você, John Carmack, pegando seu foguetinho e tentando fazer guiar seu foguete contra a física do mundo real. Então, por exemplo, você vê que a dificuldade do problema vai escalando e para cada nível que a gente está falando aqui, você tem complexidades que às vezes alguém que se diz, por exemplo, programador, que só trabalha com HTML, não consegue entender. E, por exemplo, os dois são programas, sabe? Os dois são problemas. Mas você vê que o nível de abstração é tão diferente, é tão grande, que não é, tipo, às vezes alguém falar que programar é fácil e que ele é um programador, só faz sentido se ele der um contexto, sabe? Então, sobre se programar é fácil, por exemplo, computação é um dos cursos que mais tem existência. Na universidade que eu me formei, por exemplo, entraram 100 junto comigo, né? Um semestre 50 e outro semestre 50. E no final do curso, da minha turma se formaram 9. E da outra turma se formaram 7. E eu sei que isso está diminuindo com o tempo. Agora, mesmo o curso está ficando um pouco mais fácil, agora eu sei que de uma turma de, sei lá, 100 pessoas, 5 se formam, sabe? Porque, tipo, programar não é uma coisa trivial. Porque, primeiro, é uma linguagem que não é natural. Você tem que aprender a falar uma linguagem para uma máquina, que é simplesmente dando ordens e verificando casos. Então, não é todo mundo que consegue pensar dessa forma. Então, por isso que até existem diferentes linguagens, porque cada linguagem tenta resolver o problema de uma forma um pouco mais natural. Por exemplo, algumas linguagens de script, por exemplo, você até não precisa nem declarar a variável. Você diz, por exemplo, a igual a 200, né? Aí você fala a igual a 200 mais uma string, e ele vai entender que você quer, na verdade, concatenar um número com uma string. Você não tem que, por exemplo, como se faria em C++, usar uma função especial que imprime um inteiro para dentro de um string, sabe? Então, mais o que aqui? E ele comentou, né, sobre se a gente acha que poderia ou não manchar o mercado de trabalho. Então, eu até conversei com um rapaz que trabalha comigo na BioWare. Ele trabalhou vários anos na Autodesk. E na primeira semana que a gente conversou, ele falou assim que a coisa que mais intimidava ele no mundo do videogame é o fato de que ele era um programador C#. E ali todo mundo era programador C++. E todo mundo trabalhava com consoles e ele era um cara que trabalhava só com Windows. E ele falava que sentia um pouco de discriminação. Daí eu comecei a conversar com ele sobre isso. E ele falou que ele tinha a impressão que as pessoas olhavam para o que ele programava e tem a impressão que é menos programar, sabe? Porque é uma linguagem de mais alto nível. E ele falou assim, e também eles têm a impressão de que qualquer um pode fazer isso e normalmente quem faz mal feito. Então eu comecei a conversar com ele, explicar que, tipo, como são linguagens de mais alto nível, na minha opinião, é acessível a mais pessoas. Então é mais suscetível a erro, então mais pessoas podem, por exemplo, proteger todo o código com try-catches e através de remendos fazer o programa funcionar. Não necessariamente performático, mas o programa está funcionando. E para algumas pessoas isso já é suficiente. Mas, por exemplo, no caso dele, a gente sabe que o C# é uma linguagem voltada a evento. Então, se você não lidar desse jeito com a linguagem, seja ouvindo os eventos, ouvindo os data bind, acontece que a linguagem vai ter o programa vai ter uma performance terrível E a manutenção vai ser tipo, praticamente impossível. Seria mais fácil cada vez você jogar tudo fora e escrever de novo. E aí ele concordou que ele conheceu muita gente que se intitulava, por exemplo, programador de C Sharp, mas que na verdade o que ele sabia é, ele sabia como dar comandos de C Sharp, ou seja, ele sabe quais são as funções, ele sabe como declarar uma classe, ele sabe como estruturar o código dele para funcionar. Não necessariamente ele sabe programar, ele não entende como a linguagem funciona por dentro, como você utiliza a linguagem a teu favor. Você não briga contra a linguagem, você não faz as coisas do seu jeito, mas você aprende a linguagem, abraça a linguagem e utiliza ela a seu favor. Então, e por exemplo, quando eu estava na universidade, eu trabalhei com Java 1.1 e era tipo o grande bambambam do momento. Eu lembro que alguns professores, assim, eles tinham uma dificuldade muito, muito, muito grande com C++. E eu lembro até de a gente dar um... A gente riu porque alguns deles, principalmente, eles abraçaram, por exemplo, Java de uma forma tão violenta, porque o Java simplificava muito essas tarefas deles. Então, por exemplo, teve um professor que ele tinha que escrever uma lista encadeada e ele, sei lá, ele não tinha saco de escrever uma lista encadeada. Então, o que ele fazia? Ele pegava a lista do Java e utilizava. Então ele não conhecia, por exemplo, C++ suficiente para saber que tem a STL, que você podia usar uma lista da STL. Ele pensava que C++, por exemplo, era igual a C. Então quando ele viu Java, ele viu tudo, várias coisas que ele esperava de uma linguagem e ele nunca encontrava em C++. Mas aí é aquela coisa, ele não conhecia a linguagem a fundo. Isso é fato, nem todo mundo tem como conhecer todas as linguagens a fundo, porque talvez o problema que sempre foi resolver fosse um problema muito específico, sei lá, de orientação a objeto, extremamente alto nível. Então, para ele, quando ele olhava para C++, ele não conseguia abstrair aquilo. Então, quando ele viu Java, que é uma linguagem mais orientada a objeto, moderna, com um pouco mais de proteção ao usuário, ele viu tipo, várias coisas facilitadas na mão dele, fantástico. Mas, por exemplo, em casos onde você, digamos, precisa... Você está trabalhando, por exemplo, até com o Nintendo DS, você não vai utilizar, por exemplo, a STL. Porque a STL, só ela, ocupa mais memória que um Nintendo DS contém. Eu lembro de quando o meu primeiro projeto, o Nintendo DS, era o primeiro, tinha 4 MB de memória, só a biblioteca STL tem 8 MB. Então você não pode utilizar isso, você tem que escrever a sua linguagem. Você tem que escrever a sua, por exemplo, lista, seu mapa, etc. Então isso requer tipo, um conhecimento de mais baixo nível e que não é trivial muitas vezes. Então isso limita até a quantidade de pessoas que acessam esse tipo de linguagem ou que tentam trabalhar nessas linguagens. Mas enfim, já passei do tempo. Queria só comentar mais uma última coisa aqui, que é assim, por exemplo, até o Unreal é um engine bem popular, assim, até como Unity, mas o objetivo desses engines é te dar uma linguagem que simplifica muito da utilização dele. Eu vou comentar do Unreal porque o exemplo fica mais claro. Por exemplo, o Unreal criou a Unreal Script, que é uma linguagem para abstrair várias coisas do Unreal. Era muito legal porque ela consegue dar comandos simples e muito poderosos para executar muita coisa. E, por exemplo, algumas vezes designers podem utilizar linhas de Unreal Script para fazer os comandos, assim como os programadores. Mas sempre que você precisa de alguma coisa um pouco mais poderosa, você tem que ir uma camada para baixo, que é onde é mais complexo, onde você precisa entender o engine, programar uma linguagem de baixo nível, aprender a exportar funções, e tipo, isso não é trivial, isso não é uma coisa simples. Então, mais uma vez, é sobre diferentes linguagens, diferentes problemas, e não tem... Todo mundo pode se considerar programador se você pega uma linguagem de programação para resolver um problema, mas... Aí o caso é, você pode se considerar, por exemplo, um programador tão bom quanto John Carmack? Depende, se você está falando da linguagem que você programa e que ele nunca programou, beleza, mas se você está falando da linguagem dele, você consegue ser tão bom quanto ele? Então eu acho que isso é tudo, é muito, primeiro que é muito abstrato, segundo que não faz sentido nenhum, né, chegar e começar a comparar se você é melhor que alguém ou não nisso, né, porque é muito subjetivo e inútil também. E é isso aí, terminar por aqui, já tá um episódio um pouco mais longo do que o normal, mas eu acho que a coisa mais importante é, como ele comentou sobre manchar o mercado, eu acho que, tipo, quase todas as áreas humanas é, não importa, pode ser até, sei lá, venda de picolé, máquina de venda de picolé, usam sistemas de informática para resolver problemas. Então é muito difícil você dizer, tentar comparar, talvez, é, software diretamente, mas acho que a coisa mais importante é que toda vez que você falar que programar é fácil e problema é super fácil de resolver, talvez uma coisa importante fosse alguém, mostre pra alguém, pergunte pra alguém o quão você acha que o teu código tá bem escrito, quanto você pode reaproveitar daquele código, porque acho que a coisa mais importante é não, por exemplo, mostrar pro mercado que a gente pode ser um bando de lazy people, né? Um bando de preguiçoso que faz de qualquer jeito só pra funcionar, bota try-catch até na ponta do nariz e trabalha através de remendos. É, eu acho que o importante é, se a gente estiver falando de software, é fazer software com qualidade, e talvez o melhor jeito de fazer o software de qualidade é mostrar o que você fez para outra pessoa e discutir, porque quando você olha só você olha para o problema, é muito fácil dizer que a solução está boa. É, mas é isso aí, eu já falei demais. É um assunto interessante, espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, por favor, mandem e-mail para contato@thepodcast.com, ou você manda um tweet para @thepodcast, ou você pode ir lá em www.podcast.com e comentar no Quick Quest. E semana que vem a gente volta aí com mais um podcast. Sei, obrigado, até mais.